O que é que eu fiz pra você, não sei. Só toquei pra lhe ver dançar. Se queria que desse, eu dei o que tinha melhor pra dar. Água no cesto carreguei, sorvete na ribeira, a sombra da amendoeira. A sombra da amendoeira. Seu desejo pra mim é lei, e é legítimo desejar. Quando não há defesa, é quando mais se aproveita. Não duvide que só eu sei. Sendo lenha ou madeira, eu jogo a mão pras cadeiras. Jogo a mão pras cadeiras. Porque eu não sou qualquer um. Porque eu não sou qualquer um. Porque eu não sou qualquer um. Porque eu não sou qualquer um. Só toquei pra lhe ver dançar. Se queria que desse, eu dei o que tinha melhor pra dar. Água no cesto carreguei, sorvete na ribeira, a sombra da amendoeira. A sombra da amendoeira. Seu desejo pra mim é lei, e é legítimo desejar. Quando não há defesa, é quando mais se aproveita. Não duvido.